Policiais do plantão do GDE, Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP, receberam uma ligação anônima de uma mãe que não quis se identificar, notificando que seu filho, um adolescente viciado em cocaína, teria acabado de comprar uma bucha de substância na rua Raul Pompeia, no Jardim Jupira, de um homem que estava ao lado do número 344, vestindo uma camisa azul. Seguindo a denúncia, os policiais foram até o local e lograram êxito em localizar a pessoa citada. O indivíduo identificou-se como Joá Silva. Em revista pessoal, foi localizado no bolso do mesmo R$ 167,00 em cédulas de vários valores, o que deixou claro o tráfico de drogas. Em buscas nas proximidades da abordagem, foi localizada uma garrafa cortada ao meio com 31 buchas de cocaína. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a um indivíduo que, ao ser conduzido à delegacia, foi identificado como Paulo Sérgio Gonçalves, de 45 anos. Ao checarem junto ao sistema policial, descobriram que Paulo era evadido da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu, onde estava cumprindo pena pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. De imediato, Paulo Sérgio foi recolhido à cadeia pública Laudemir Neves e, em seguida, reencaminhado à penitenciária estadual de Foz do Iguaçu, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas também. A informação partiu da Delegacia de Polícia Civil através da Assessoria de Comunicação Social daquela instituição. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.